tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, tamba tamba tajá. E vivia feliz ao lado dela. Tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, tamba tamba tajá. Amor de índio. Tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, tamba tamba tajá. Que ao vê-la adoecer, sem poder andar, carregava ela, pendurada em suas costas, pra todo lugar, levava ela. Tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, tamba tamba tajá. Tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, amor de índio. Que ao vê-la morrer, também se enterrou ao lado dela, pois não via razão mas para viver assim sem ela. Luas passaram, lua cheia chegou, no amor uma planta graciosa brotou. Tamba tamba tajá, tamba tamba tajá, tamba tamba tajá. Tamba tamba tajá.